Outro idiota que tem fetiche por asiáticas. Isso já tá tão batido. O churrasquinho foi de gato, lá só vende mochiba. Com vinho mocada, a gente vende mochila. Com olho vermelho, eu sempre tô China. Viajando no espelho de uma sempre Toshiba. Um estoque bom é vantagem pra paravela. No rock a milhão, viagem de caravela. Agora é rap no Japão com meu verso na artilharia. Bangkok foi a missão no comércio da especiaria. No embarco solo, cannabis é marifana. Marco Polo, faço seco, Hanabi explode a bagana. Sem plaquê, mas tô de porre. Não tem penhor que pague. Tem saque, bebe outro gole que nem o senhor Miyagi. Sou Daniel San, não entendeu? Péssimo fã. Faixa preta desse disco já tá no décimo tan. Tô no próximo tan, voando em prol da gente. É o poder máximo do clã, na terra do sol nascente. Quero ver assim quem vai acender meu pé, quem cai. Eu não sou sem ser. Causando inundação. Cortina, mina, me encara buscando fecundação. Afogo meu salame, hoje eu vou comer sassame. Jogo ela no tatame, minhas ideias imundas são. Papo 10 em japonês, camponês careca. Mato 10, sapo de uma vez, depois rango seis perereca. Beijo na carne crua, vejo que ela tá nua. Desejo sashimi enquanto a mina me disseca. Viajo na sua face, maori de uma geisha. Se a fênix renasce, a saori não se queixa. Capoto nessa zona, minha amante fica por cima. Terremoto em Yokohama, mutante de Fukushima, místico oriental, física e mental. A gameruva ou a garuça, ela tira o fio dental. Jande, tinha farinha no avental. Ela engatou, não engravidou, arigatou depois do tchau. Quero ver assim quem vai acender meu pé, quem cai. Eu não sou sem ser. Derramou, guardei uma ponta pro gnomo. Mesmo bêbado, bato o pulso e quem desmonta sem kimono. Marreta em quem só fala, não fique carismático. A caneta é uma bengala, mata igual tigre asiático. Tempos de perda, partos comédia no corte. Seu exemplo de esquerda lembra a Coreia do Norte. Cinismo sem espreita, nega espera surgir. Fascismo de direita igual da era Meiji. Tem quem busca luxúria, longe da lamúria. Só quero tá bem, igual monge da Manchúria. Sua frota não perca um monte na fúria. Na rota da seda afronte o centúria. Quero ver assim quem vai acender meu pé, quem cai. Eu não sou sem ser.